necessidade de se manter as bases mais equânimes de competitividade que nós necessitamos para poder continuar, através do nosso trabalho, através do nosso produto, gerar as riquezas que hoje nós temos a oportunidade de compartilhar com esse município. É muito pouco diante do quanto que a senhora fez ao defender a necessidade de que nós não precisamos de privilégios nem de protecionismo, nós só queremos ter condições de competir com igualdade com material importado. Nem sempre isso é possível, porque a gente vê os desvios econômicos que hoje imperam em diversos países, só para citar, por exemplo, a China, que tem uma taxa de juros de 4% ao ano e uma inflação de 7%, ou seja, lá o empresário ele produz aço para não deixar o dinheiro no banco, porque senão ele vai perder. Aqui no Brasil nós temos que produzir o aço, ganhar o dinheiro para pagar o empréstimo necessário a manter as operações. Mas a senhora dá um exemplo muito importante para nós, um diálogo que muitas vezes nós, muito acanhados e talvez com uma arrogância da elite empresarial, de nos dirigir e compartilhar com os municípios, com as lideranças locais, parte das angústias que nós, empresários, vivemos nesses momentos de grande transição. Mas em Cubatão, nós viemos também procurar inspiração para a transformação que nós estamos fazendo na nossa empresa há algum tempo, transformação que exige de cada dirigente, de cada executivo, uma reorientação, uma nova maneira de encarar o futuro e as nossas obrigações e o nosso trabalho do dia a dia, quando nós viemos aqui procurar um membro, uma ONG de Cubatão para participar do treinamento dos executivos, onde inclusive este participante lá esteve o Zumbi. Zumbi que foi nos mostrar qual a diferença faz uma liderança comprometida com a transformação, comprometida com a construção do amanhã. Isso é muito importante, significado, porque a Uzi Minas traz Minas no seu nome, mas nós somos uma empresa brasileira e nós somos de Cubatão. Quer dizer, nós temos nossos valores também plantados nessa região e daqui também nós tiramos inspiração para o nosso futuro. Hoje nós tivemos a oportunidade de trazer para essa cerimônia mais amplo espectro das atividades que nós queremos ver interagindo com essa administração, o futuro da usina de Cubatão, que está espelhada hoje no maior investimento privado do estado de São Paulo, o novo laminador de tiros a quente, com $1 bilhão, $2 bilhões e 800 milhões, $1 bilhão no dia que a gente fez a primeira conta, né? Hoje é R$2 bilhões e 700 milhões, nós estamos investindo lá, o Erasmo testemunha, vai ser o grande usuário deste laminador, vai ser o mais moderno do mundo. Está aqui também o Osmar, superintendente de planejamento estratégico da Uzi Minas Mecânica. Uzi Minas Mecânica, que já tem uma atividade em Cubatão, mas que está hoje engajada em construir, junto com a empresa associada a nós, a Promon, um dos maiores e mais modernos polos de produção de módulos para equipar as plataformas que o governo federal deu como missão à Petrobras construir. O Ricardo Salgado, que está envolvido desde o início nos processos de melhoria ambiental de Cubatão e que hoje participa também do processo de reorientação do licenciamento da nossa usina. Nós temos um programa de expansão da capacidade de Cubatão, esse programa contou já com a aprovação da Comitê de Meio Ambiente do Estado, mas agora nós estamos reorientando que nós vamos fazer uma usina de produção de módulos, 1.500 empregos, maior tecnologia, vai vir gente do mundo todo vir participar da engenharia desses módulos. O posto de Cubatão é o grande diferencial, porque muito material, compressores, máquinas, válvulas, painéis de automação são também importados, porque é um diferencial tecnológico que a Petrobras muitas vezes existe. Por isso, nós podemos usar essa vantagem que esse local aqui nos oferece. A Luísa Feres, que é a madrinha de todos os programas sociais ligados à saúde e à cooperativismo da nossa empresa, Luísa, que encabeceia esse movimento de fazer e de trazer também os programas da Fundação São Francisco Xavier ligado à saúde do trabalhador, à saúde das comunidades, à utilização dos equipamentos de saúde dos municípios onde nós atuamos, para integrar o rol de prestador de serviço, o nosso plano. O Bruno, que é responsável por toda a parte de relações com os governos estaduais e municipais, que é uma pessoa que já esteve várias vezes aqui em Cubatão, e de onde saiu muitos dos elementos que estão hoje incluídos nesse protocolo. A Mariana, que acaba de integrar a empresa e gerencia o Instituto Cultural Uzi Minas, e que tem uma missão muito importante no sentido de trazer também os nossos programas culturais para essa cidade. Eu quero ver cinema, teatro, cultura manifestando como um dos elementos da formação da cidadania, da cultura crítica do cidadão, aquele que questiona, aquele que se indaga como construir um futuro melhor de uma maneira soberana e que vai manifestar toda essa autonomia de pensamento no momento da sua escolha mais importante para o futuro, que é a escolha política. E também a Denise Bruno, diretora de Recursos Humanos, a quem está encarregada principalmente de fazer em Cubatão uma referência do ponto de vista de segurança do trabalho, das relações com os nossos prestadores de serviço, porque nesse ponto a Uzi Minas tem muito a melhorar, não é segredo, nós queremos melhorar e vamos investir bastante nessa área de formação de mão de obra, de segurança do trabalho, e que a quem eu passo corriqueiramente uma avaliação do nosso programa de interação com o mercado de trabalho, através do PAT. Temos uma história nesse programa, somos uma referência, mas temos muito que melhorar. Hoje em dia, o que conta, tanto para a administração pública, eu sou um pouco à esquerda do lado aí da classe empresarial, na minha opinião, o déficit público que o Brasil passa, nós vamos arrecadar menos impostos que vamos gastar, a máquina custa muito dinheiro, mas o problema não é normalmente o volume que se gasta, a qualidade do seu gasto, né? E também na empresa a mesma coisa, não basta só cortar, a gente cresce é gastando, mas vamos gastar bem, né? E o PAT, eu vejo um ponto que eu quero melhorar a qualidade de aproveitamento da mão de obra, aproveitamento da mão de obra que hoje ainda é deficiente. Nós temos problemas de evasão, a representação de mesmos trabalhadores que muitas vezes passam pelo processo de seleção, não são aprovados, volta, quer dizer, onde que está o programa de gestão de fazer o ciclo do PDCA, da gente melhorar e avaliar os indicadores do ponto de vista, aqui nós temos não só de dar emprego, mas nós temos de qualificar. E qual a qualificação que nós queremos? Quem que vai dar essa qualificação? Porque não basta simplesmente a gente ter um processo mecânico de criar um programa de estímulo ao emprego, onde a administração pública desempenha um papel importante, um esforço muito grande, e a comunidade não abraça aquilo como uma função. Olha, nós temos essa chance, precisamos aproveitar, mas não simplesmente de uma maneira sem um comprometimento do crescimento de cada indivíduo. Cabe a nós oferecer as oportunidades, igual nós oferecemos no esporte, seja no judô, que tem nos valores talvez culturais mais caros para os Uzi Minas, que é marcada pela cultura japonesa, onde o judô é o esporte de massa, que é um mútuo benefício, né? Um dos três espíritos que marcam o judoca é esse esporte, que apesar de ser um esporte de força, um esporte de graça, de arte, e que procura sempre o benefício mútuo. Então, do mesmo jeito que nós fazemos esse engajamento com a administração, nós queremos estar sempre atento, olha, queremos gastar mais, envolver mais, e cada vez que a gente tenha um envolvimento, que isso se materialize em benefício. Então precisa de acompanhar os resultados, o que está dando, onde direcionar, e estar disposto sempre a ver, às vezes quando precisa de mudança, a gente dá os pequenos ajustes. Só pode contar com a Uzi Minas, não só porque a senhora é uma defensora da ideologia e do aço, mas que eu tenho um apreço muito grande pelas localidades que recebem a nossa empresa, as nossas atividades, que são complicadas, a siderurgia é barulhenta, muitas vezes a gente traz muito distúrbio para a comunidade onde a gente está envolvido, mas, por outro lado, a nossa disposição de sempre melhorar, reconhecer como minimizar esses incômodos que muitas vezes uma grande empresa, uma grande indústria gera ao seu entorno. Aqui em Cubatão, 120 mil moradores habitantes nessa região, nós queremos que a qualidade de vida dessas pessoas melhore e acho que nós podemos contribuir dentro das nossas limitações, porque a empresa privada, o que a gente pode fazer bem, exercer bem a nossa função empresarial, mas jamais se virar as costas ou negar de ouvir ou participar daquelas iniciativas que estão ao nosso alcance. Então é um privilégio hoje para nós.